Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, rádios convencionais. Estamos cumprindo essa missão, como eu sempre falo, que nos dá muito prazer ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. Aliás, compartilhar o que é bom é sempre prazeroso, né? Bom, eu convido então você nessa próxima hora exatamente para isso, para ficarmos juntos ouvindo a boa música, relembrando certamente bons momentos que essas músicas nos trarão. Eu falo também às vezes, né? São momentos também às vezes não tão bons, mas que passaram e hoje já ficaram para trás, vencidos, que valem a pena muitas vezes serem lembrados. E no nosso programa de hoje teremos o nosso papo nutritivo com a nutricionista Denise Braga. E eu vou saber dela já qual o tema do nosso papo nutritivo de hoje. Olá, Denise, qual o assunto que você vai falar pra gente hoje no papo nutritivo? Olá, Marquinhos, olá, ouvintes. Hoje no nosso papo nutritivo vamos falar de saúde de um modo geral. Vamos falar da caixa preta da saúde. Vocês sabem o que é? Já eu volto e conto pra vocês. Muito muito bem, caixa preta da saúde. Caixa preta, tem aquela caixa preta daquele avião lá que tem até sinal, não acharam até hoje, né? Vamos ver se esse da saúde a gente consegue resolver. Legal, Denise, daqui a pouco você volta contando pra gente aí, abrindo essa caixa preta da saúde pra gente. Teremos também o nosso Dois Tempos hoje com o cantor, compositor, arranjador Lúcio Alves. Vamos relembrar o repertório e a voz bonita desse cantor. E se você quer mandar alguma sugestão, quer fazer comentário, pedido musical, sugestão para o quadro Dois Tempos, também o envio do seu repertório para o nosso especial do mês, você pode mandar uma listinha de 14 a 15 músicas para o nosso especial do mês, que é aquele programa que vai ao ar na última semana de cada mês, com um repertório feito por você, um programa produzido por você, e a gente vai compartilhar aqui o seu gosto musical com os nossos amigos. Então, e-mail é o batepapomusical1@gmail.com. Você pode também mandar o seu pedido musical, se você quiser, de viva voz. Basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail. Bom, vamos abrir o nosso programa de hoje relembrando Gilvan Chaves, Prece ao Vento. A composição é do Gilvan Chaves, Fernando Luiz e Alcir Pires Vermelho. Balança a paia do coqueiro, vento que encrespa as águas do mar, vento que assanha o cabelo da morena, me traz notícia de lá. Vento que embalança a paia do coqueiro, oh vento que encrespa as águas do mar, vento que assanha o cabelo da morena, me traz notícia de lá. Vento que assobia no telhado, chamando para a lua espiar.

No Braseiro foi o que ouvimos na bonita voz da Roberta Sá, composição do Pedro Luiz, atendendo ao nosso Regivaldo. Grande Regi, obrigado pela participação. Continue sempre com a gente. Regivaldo, que também já é sócio do Bate-Papo Musical, né, Regi? Valeu, meu camarada. Obrigadão pela sua participação e pela sua audiência e pela sua divulgação. Áurea Martins vai cantar do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes, Janelas Abertas. Poderia fugir, meu amor. Eu poderia partir sem dizer pra onde vou, nem se devo voltar. Sim, eu poderia morrer de dor. Eu poderia morrer e me serenizar. Ah, eu poderia ficar sempre assim, como uma casa sombria, uma casa vazia, sem luz nem calor. Possa vir iluminar nosso amor. Sim, eu poderia fugir, meu amor. Eu poderia partir sem dizer pra onde vou, nem se devo voltar. Sim, eu poderia morrer de dor. Eu poderia morrer e me serenizar. Poderia ficar sempre assim, como uma casa sombria, uma casa vazia, sem luz nem calor. Mas quero as janelas abrir para que o sol possa vir iluminar nosso amor. Mas quero as janelas abrir para que o sol possa vir iluminar nosso amor. Do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes ouvimos com a Áurea Martins, Janelas Abertas. Agora vamos voltar à Jovem Guarda, um movimento que combatido por muitos, mas também, né, adorado por outros. Eu gosto muito daquela época, né, me remete à minha infância. Eu disse isso aqui outras vezes, me remete à minha infância, e é legal, tem boas lembranças. Vamos ouvir do Hervé Cordovil, veja você, Hervé Cordovil, que também tem uma passagem lá, né, nas canções mais de Seresta, aquelas canções mais, né, mais canções, mais falsas. Aqui compondo Rua Augusta, e canta Rony Cord. Entrei na Rua Augusta 120 por hora, botei a turma toda do passeio pra fora. Fiz curva em duas rodas sem usar a buzina, parei a quatro dedos da vitrine. Liga! Hi, hi, Johnny! Hi, hi, Alfredo! Quem é da nossa gangue não tem medo. Hi, hi, Johnny! Hi, hi, Alfredo! Quem é da nossa gangue não tem medo. Meu carro não tem breque, não tem luz, não tem buzina. Tem três carburadores, todos três envenenados. Só para na subida quando acaba a gasolina. Só passa se tiver sinal fechado. Bah! Hi, hi, Johnny! Hi, hi, Alfredo! Quem é da nossa gangue não tem medo. Hi, hi, Johnny! Toquei a 130 com destino à cidade, no Anhangabaú botei mais velocidade. Com três pneus carecas derrapando na raia, subi a galeria prestes mais remendão. Hi, hi, Johnny! Hi, hi, Alfredo! Quem é da nossa gangue não tem medo. Hi, hi, Johnny! Hi, hi, Alfredo! Quem é da nossa gangue não tem medo. Quem é da nossa gangue não tem medo. Quem é da nossa gangue não tem medo. Ha! Ouvimos do Hervé Cordovil, Rua Augusta, na voz do Rony Cord. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Dois tempos. Mineiro de Cataguases, filho de um maestro de banda, nasceu em 28 de janeiro de 1927. Começou a tocar violão ainda na infância. Mudou-se ainda criança, com a família, para o Rio de Janeiro, onde começou a participar de programas de rádio como cantor e radioator. Nos anos 40, criou o grupo Namorados da Lua, onde era cantor, violonista e arranjador. O conjunto gravou alguns discos e foi popular até sua dissolução, em 1947, quando partiu para a carreira solo. Ainda adolescente, começou também a compor, tendo feito em parceria com Haroldo Barbosa a obra-prima De Conversa em Conversa. Mais tarde, com o mesmo parceiro, emplacou Bailão de Copacabana. Lançou o primeiro disco individual em 1948, com o bolero Solidão, versão de Aloysio de Oliveira para Três Palavras. No início dos anos 50, tornou-se um dos cantores mais populares do rádio, ao lado de Dick Farney, com quem gravou em dupla uma das primeiras composições de Tom Jobim e Billy Blanco, Teresa da Praia. Outros sucessos foram Sábado em Copacabana, Valsa de uma Cidade e Xodó. Em 1960, lançou o disco Lúcio Alves Interpreta Dolores Duran, em homenagem à cantora e compositora falecida no ano anterior. Na década de 60, gravou diversos discos de bossa nova, como A Bossa é Nossa e Balançamba, relançado em CD. Dessa fase bossa nova, destacam-se suas interpretações para Dindi, O Samba da Minha Terra, Ah, Se Eu Pudesse e O Barquinho. Nos anos 70, trabalhou como produtor musical em emissoras de televisão, gravando esporadicamente. Nos deixou em 3 de agosto de 1993. Nosso Dois Tempos de hoje focaliza Lúcio Alves. Vamos ouvir Na Paz do Senhor, gravação de 1950, de Luiz Peixoto e José Maria de Abreu, e Risoleta, de 1975, de Paulo Marques e Moacir Bernardino. Montado no seu burrinho, que tinha o nome de beija-flor, pai Roque preto velhinho ia caminho do virador na paz do Senhor. Trazia numa cestinha as macaxeiras e os quimbombos, cartinha cheirando a malva da sinhazinha pro seu doutor na paz do Senhor. Parava numa vendinha, largava o burro no bebedor, tomava três de caminha, nem que fizesse frio ou calor, na paz do Senhor. Mas certa vez o burrinho passou na venda e não parou, e por um outro caminho devagarinho enveredou na paz do Senhor. Foi subindo o morrinho, chegou lá em cima, se espreguiçou. Aí virou passarinho, bateu as asas e voou na paz do Senhor. Quando os anjinhos vêm carregando nosso Senhor, pai Roque tira a coroinha e vai dizendo bênção, na paz do Senhor. Dois tempos. Eu vou mandar prender essa nega risoleta que me fez uma falseta, me desacatou. Porque não lhe dei o meu amor, isso é conversa pra doutor. Ela foi criada na roda da malandragem, hoje vive com visagem. E eu como essa nega, não vou levar a mínima vantagem. Eu vou mandar prender essa nega risoleta que me fez uma falseta, me desacatou. Porque não lhe dei o meu amor, conversa pra doutor. Ela foi criada na roda da malandragem, hoje vive com visagem. Eu com essa nega não vou levar a mínima vantagem. Ela quebrou

a história que eu queria contar não era tão triste. Eu tentei, você viu que eu tentei de todas as maneiras. Eu errei, você viu que eu amei como um homem qualquer. É assim que isso tudo começa. Foi assim que isso tudo acabou. E eu tentei, você viu que eu tentei. E o que vai sobrar do amor que eu guardei pra te dar? A história que eu queria contar não era tão triste. Nem sei se ele existe. Do Dudu Falcão e do Lenine, ouvimos com Danilo Caymmi, Nada a Perder. Quero acordar bem cedinho, fazer o lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate. Papo Nutritivo, com Denise Braga. Olá, pessoal. Vocês sabiam que dia 7 de abril comemoramos o Dia Mundial da Saúde? E é sobre saúde, ou a falta dela, que nós vamos falar hoje. Vou contar para vocês o que é a Caixa Preta da Saúde. Emergência, eu tô passando mal. Vou morrer aqui na porta do hospital. Era mais fácil eu ter ido direto pro Instituto Médico Legal. Porque isso aqui tá deprimente, doutor. Essa fila tá um caso sério. Já tem doente desistindo de ser atendido e pedindo carona pro cemitério. O Dia Mundial da Saúde é celebrado dia 7 de abril desde 1948, como uma forma de alertar o bom estado de saúde da população mundial. E nós aqui do Brasil ganhamos esse ano um presente. Recentemente foi lançado pela Associação Médica Brasileira um projeto onde podemos denunciar os descasos e problemas nos hospitais públicos e particulares através de uma ferramenta virtual. Esse instrumento de denúncia pública recebeu o nome de Caixa Preta da Saúde. Esse projeto foi idealizado e lançado recentemente pela Associação Médica Brasileira, em parceria com sociedades de especialidades e associações médicas regionais. A denúncia pode ser feita, inclusive, com fotos e vídeos. Basta acessar o site www.caixapretadasaude.org.br. E lá devemos registrar informações, como por exemplo, localidade, motivo da queixa e a qual rede pertence o serviço, municipal, estadual, federal ou particular. Também devemos preencher dados como nome, telefone e e-mail. A página já está no ar pouco mais de um mês e já recebeu mais de 1000 denúncias. Essas denúncias são simbolizadas por cruzes. São primeiro checadas pela associação médica e depois postadas na internet. E acreditem, esse instrumento já está surtindo efeito. Muitas denúncias postadas na internet já estão sendo resolvidas pelas autoridades de todo o país. Com certeza, essa não é a solução para os nossos problemas, mas talvez um instrumento a mais para lutarmos por um serviço de saúde digno e de qualidade. E depois eu volto com mais um Papo Nutritivo. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Esta foi a Denise Braga, mais um Papo Nutritivo. E ela abriu pra gente aí, né? Ela falou que abriu mesmo a caixa preta da saúde. Maravilha, então. Mais um instrumento que a gente pode usar, né? Muito bom. Se você tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e a Denise virá aqui esclarecer a sua dúvida num próximo programa. Esse e-mail também. Você pode fazer seu pedido musical, sua sugestão, suas críticas, seus comentários. Também pode mandar a sua listinha do seu repertório de 14 a 15 músicas para o nosso especial do mês, o programa que vai ao ar na última semana de cada mês. E também você pode sugerir quem você quer ouvir aqui no nosso Dois Tempos. Bate-papo musical 1@gmail.com. Milton Nascimento e Francis Raime vão cantar, deles dois, Homem Feito. Desde pequenino alimento o sonho que o homem não foi feito pra sozinho. O amigo fantasma, meu rei do abronto, deitado na grama ali existia, sentindo teu gosto, cansando os olhos, teu cheiro no mato e nos meus sentidos, ouvido na terra eu te possuía. Os rostos chegavam, se confundiram, e meu grande amigo se transformou em fé. Troquei meu fantasma que era vivo, que tanto ensinou a fazer o ofício, do afeto à procura e o despertar. E acredito mais quanto o tempo passa. O homem não foi feito pra sozinho. Sumiu o meu rei e eu mesmo apronto. Te busco, te amava e te quero feliz. Feliz, feliz, feliz. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos essa belíssima canção, né? Tanto a interpretação do Milton e do Francis Raime, quanto a própria composição linda. Homem Feito, ouvimos na voz do Francis Raime e do Milton Nascimento, e a composição é deles dois. Minha querida amiga Marília Barbosa vai cantar, do Sidney Miller, O Circo. Vai começar a brincadeira, tem um charanga tocando a noite inteira. Vem, vem, vem ver o circo de verdade. Tem, tem, tem brincadeira e qualidade. Faço versos pro palhaço que na vida já foi tudo. Foi soldado, carpinteiro, seresteiro, vagabundo. Sem juízo e sem juízo fez feliz a todo mundo. Mas no fundo não sabia que em seu rosto coloria todo o encanto do sorriso que seu corpo não sorria.

Ouvimos com o Djavan dele, Vida Real. No começo lá, talvez do terceiro, quarto álbum do Djavan. Muito bonita, muito gostosa essa fase do Djavan. Na sequência vamos ouvir Matar Saudade, do Dalton, Flashback. A composição é do Dalton. Lembramos, saiu o Dalton cantando dele, Flashback, né, meados dos anos 70. Eu sempre falo, né, foi uma época muito gostosa, muito rica da música popular brasileira. Anos 60, anos 70, muita produção bonita, muita coisa bonita mesmo na música popular brasileira. Chegando agora à reta final desse nosso encontro de hoje, vamos matar mais uma saudade também, eu tenho certeza que essa você também não ouve há muito tempo. Rosemary vai cantar pra gente Um Caso Meu. A composição é do Mauro Mota e do Robson Jorge. Um caso meu. Quantas vezes a vaidade escondeu tanta verdade que eu sufoquei, que eu sufoquei. Mas eu tenho que esquecer. imagens repetidas, ansiedades reprimidas, você deixou. E uma lágrima perdida fez adeus na despedida que eu não pedi, que eu não pedi. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer a você que esteve com a gente até agora ouvindo esse repertório que a gente procurou trazer para você. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana, fazendo isso, né? Matando saudades, relembrando e ouvindo boas coisas no nosso bate-papo musical. Quero convidá-los também a divulgar o nosso programa, a nossa emissora. Convidá-los ainda a participar pelo bate-papo musical 1@gmail.com com suas sugestões, suas críticas, seus comentários, seus pedidos musicais, pode ser de viva voz. Se você quiser, pode mandar um arquivo anexo com a sua gravação e ao seu e-mail, né? E a gente vai então botar aqui de viva voz o seu pedido. Também você pode fazer pergunta para a Denise do Papo Nutritivo, qualquer dúvida que você tenha sobre nutrição, também pode ainda sugerir alguém para ver focalizado no nosso Dois Tempos. Bate-papo musical 1@gmail.com. Não sai daí que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana. Fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Pai! É. Bye! Bye! Aham!